Ele foi enganado. Você precisa encontrá-lo. Ele enviou uma força como esta às terras nórdicas e está navegando de volta à Grécia agora. Procure-o lá.